na batera, só na batera. E essa marcou sucesso, né? Música do nosso repertório que faz parte do nosso CD, volume 2. Não é isso? Vamos embora, meu maestro Natan nas teclas. Viu? Vai começar o filme que você mais gosta. Tô preparando a nossa pipoca. Esse barulho de chuva pra gente dormir. O chocolate amargo que você ama de ter aqui em casa. Aqui, ao vivo pra vocês, senhor. Já são 2 anos sem você e nada faz eu te esquecer. Eu sei que você tá também cuidando do amor que a gente tem. E esse tempo sem você foi a resposta pra entender que o nosso sentimento vai além. Tem anjos agora de apaixonados.